anos de idade já fez aborto. Esse aqui, sim, é o verdadeiro Brasil. Irmão contra irmão, faca contra 3/8. Vou caguentar que no Brasil existe trabalho escravo. Tá livio, vai no senhor. Um corpo no chão. Preto, pobre, favela. Não aguento mais, ver meu povo assim. Jornal, as notícias causam arrepio. Drogado mata irmão e nem lembra.